Entre las sombras, vosé caminaba en sigilo. Vosé caminaba en la oscuridad de un mal pensar. Mas en su cabeza había brillos que iluminaban la enfrente. Que iluminaban la enfrente. Que iluminaban lá atrás. Além de um coração palpitante, além de seu bem actuar. El caminho, você já lo había pegado uma e outra vez, ficando adiante e ficando para trás. Mas quando ficava atrás, pronto você pegava a volta e redirigia seu caminho. E redirigia seu caminhar. Todo mundo fica para trás um pouco. Só para lembrar. Só para não esquecer. Com o seu coração na mão e falando verdade e falando com sua alma aberta através de las janelas que cubren seus olhos. Você caminhava com a escuridade de um passado. Con la oscuridad de un mal pensar. Pero había brillos delante. Mas había brillos detrás. En su camino había pegadas. Tal vez suas. Tal vez de alguien más. Você tal vez no leaba para ellas. E falando verdade, você nem precisava, em tanto seu instinto, pegar a seu pé à la pegada. Assim você caminhava, e talvez ficaria tarde, mas não precisava chegar primeiro, só precisava saber chegar entre as sombras e um caminho a pegar. O carro.